Aí galera, Getificados também faz rap evangélico. Mais um dia se passando, a Deus eu agradeço por ele iluminar nosso caminho. Isso eu reconheço, chegando mais um dia, Senhor, abençoe todas as famílias. O Senhor é a luz do túnel que ilumina todos os sofredores nesse mundo de horror. Se liga, maluco, essa ideia é forte, Getificado representando a Zona Norte. Jesus é o Cristo Salvador, ele transmite a paz, carinho e amor. Inveja, fofoca, ambição, olho gordo, não é coisa de Deus, não seja um ateu. O mundo já é dos malignos. Não se liga, irmão, não entre nesse ritmo. Getificados é mensagem positiva, na dor de uma lágrima, expressão ativa. Não sou evangélico, mas quem é, não leva Jesus a sério. Pensam que servir a Jesus é brincadeira, estou falando sério, isso não é besteira. Sou guiado pela luz de Jesus que morreu pela humanidade na cruz. Pela humanidade na cruz. Paz entre nós, Jesus ouve a minha voz. Paz entre nós, Jesus ouve a nossa voz. Paz entre nós, Jesus ouve a minha voz. Paz entre nós, Jesus ouve a nossa voz. Aqui na quebrada eu fico só observando, vendo os irmãos num crack desandando. Quem está nessa vida tem pouca opção, a morte ou a prisão. Se liga, irmão, você está cavando o seu próprio buraco. Tá indo de embalo, muito chegar de pé, relógio, bicicleta, celular. Está muito louco, louco pra fumar, capaz de penhar a sua própria roupa pra cheirar, mente vazia, coração vazio. Só Jesus para te tirar desse caminho. Você está queimando a sua imagem, meio à sociedade. Saia desse vício, não cai no precipício. Vida bandida, se liga, não seja mais um homicida. Você escolheu a porta errada, sai dessa parada. Está destruindo a sua vida, aos poucos vivendo como um louco, drogado. E qualquer coisa que você toca vira pedra. E o seu final é uma cadeia ou um tiro no meio da testa. Mas o Senhor está te observando e vendo o teu comportamento e o seu sofrimento. E sua mãe já não aguenta mais ver seu filho nessa maneira, que lutou pra criar a vida inteira nesse caminho das drogas, sem nenhuma perspectiva de vida. É tão jovem ainda, mas não foi isso que ela sonhou. Ela queria que você fosse um trabalhador, e no caminho do crack você desandou. Ela entrega nas mãos de Deus, e que Deus ilumine os caminhos seus. Jesus ouve a nossa voz, paz entre nós, Jesus ouve a minha voz, paz entre nós, Jesus ouve a nossa voz. Minha voz, tua voz, nossa voz. Nossa voz, minha voz, tua voz. Tua voz, nossa voz, minha voz.